Ficheiro 25, página 239. Na sua sabedoria, a polícia sueca introduzira as balas de ponta oca no seu arsenal 2 anos antes. Exatamente porquê, ninguém parecia saber. O que se sabia, e era evidente, era que se, por exemplo, Hans Vestberg, ferido no estômago durante as manifestações de 2001 em Gotemburgo, tivesse sido atingido por um desses projéteis, não teria sobrevivido. Portanto, a intenção era indiscutivelmente matar, disse Anderson. Estava a falar dos assassínios de Enesqueda, mas estava também a dar a sua opinião no silencioso debate que decorria à volta da mesa. Nyberg e Martensen concordaram. E depois temos a questão do tempo, disse Bublansky. Exato. Imediatamente depois de ter disparado os tiros mortais, o assassino sai do apartamento, desce as escadas, larga a arma e desaparece na noite. Pouco depois, tem de ter sido uma questão de segundos, Blomqvist e a irmã chegam e estacionam em frente da porta. Uma possibilidade é o assassino ter saído pela cave. Há uma porta lateral que podia usar. Dá para o pátio das traseiras e daí, atravessado um relevado, para uma rua paralela. Mas teria de ter a chave da porta da cave. Há algum sinal de o assassino ter saído por esse lado? Não. O que quer dizer que não temos a mais pequena pista a que nos agarrar, disse Sónia Modig. Mas por que terá ele deixado a arma? Se a tivesse levado ou se a tivesse atirado fora, longe do prédio, teríamos demorado muito mais tempo a encontrá-la. Era uma pergunta a que ninguém sabia responder. Que devemos pensar do Blomqvist? Perguntou Fast. Estava em choque. Disso não tenho a mais pequena dúvida, respondeu Martensen. Mas teve um comportamento calmo e coerente. Pareceu-me perfeitamente racional e não vi motivos para suspeitar dele. A irmã, que é advogada, confirmou o telefonema e a viagem de carro até ao local. Não acredito que esteja envolvido. É uma celebridade, observou Modig. O que quer dizer que isto vai transformar-se num circo mediático, rematou Bublansky. Mais uma razão para resolvermos o assunto o mais depressa que pudermos. Ok, Jerker, tu tratas do local do crime, claro, e dos vizinhos. Fast, tu e o Kurt investigam as vítimas. Quem eram? Em que estavam a trabalhar? Quem eram os amigos? Quem podia ter um motivo para os matar? Sónia, nós os dois passamos a pente fino os depoimentos das testemunhas. Depois disso, vais fazer um apanhado, minuto a minuto, de tudo o que o Svensson e a mulher fizeram ontem durante o dia, até serem mortos. Encontramos-nos aqui às 14h30. Mikael Blomqvist começou o seu dia de trabalho sentado à secretária de Svensson. Ficou em silêncio e imóvel durante algum tempo, como se não lhe apetecesse nada fazer aquilo. Dag Svensson tivera o seu próprio portátil e começara por trabalhar sobretudo em casa. Geralmente passava apenas 2 dias por semana na redação, mais nas últimas semanas. Na Millennium, usara o velho Power Mac G3, um computador que estava na secretária que lhe fora atribuída e podia ser utilizado por qualquer membro do pessoal. Mikkel ligou-o e encontrou grande parte do material em que Dag estivera a trabalhar. Costumava usar o G3 principalmente para pesquisar na net, mas também copiara para lá algumas pastas do portátil. Tinha, além disso, um backup completo em 2 discos que conservava fechados à chave na gaveta da secretária. Como regra, atualizava o backup todos os dias. Mas, como não fora à redação nos dias anteriores, a última cópia era de domingo à noite. Faltavam 3. Mikkel fez uma cópia zip do disco e guardou-a no cofre do seu gabinete. Em seguida, passou 45 minutos a examinar o conteúdo do disco original. Continha cerca de 30 pastas e um número enorme de ficheiros. 4 anos de pesquisa sobre o tráfico de mulheres. Leu os nomes dos documentos à procura dos que pudessem conter o material mais sensível. Os nomes das fontes que Dag estivera a proteger. Dag fora claramente muito cuidadoso com as suas fontes. Todo o material relacionado com elas estava numa pasta chamada Fontes Confidencial. A pasta continha 134 documentos, a maior parte deles muito pequenos. Miquel selecionou-os todos e apagou-os. Em seguida, arrastou-os para um ícone do programa Burn, que não se limitava a eliminar os documentos. Destruía-os byte a byte. Feito isto, atacou o e-mail de Doug. Tinha-lhe sido dado um endereço próprio na Millennium, que ele usava tanto na redação como no seu portátil. Tinha uma password, claro, mas isso não constituía problema, uma vez que Miquel tinha direitos de administrador e podia aceder a todas as contas. Descarregou uma cópia do e-mail de Doug e gravou-a em CD. Finalmente, passou para a montanha de papel formada pelo material de referência, notas, recortes de imprensa, cópias de sentenças judiciais e toda a correspondência que Doug acumulara. Jogou pelo seguro e fez cópias de tudo o que lhe pareceu importante. Eram 2000 páginas e demorou-lhe 3 horas. Pôs de lado todo o material que pudesse, de um ou de outro modo, estar relacionado com uma fonte confidencial. Ficou com um monte de 40 páginas, sobretudo notas de 2 blocos A4 que Doug tinha fechado à chave na gaveta. Enfiou este material num subscrito e levou para o seu gabinete. Depois disto, transferiu para a sua secretária todo o restante material que fizera parte do projeto de Doug. Quando acabou, inspirou fundo. Foi ao 7-Eleven, onde bebeu um café e comeu uma fatia de pizza. Assumia erradamente que a polícia ia chegar de um momento para o outro para passar em revista à secretária de Doug Svensson. A investigação deu um inesperado salto em frente quando, pouco depois das 10, Bublansky recebeu um telefonema de Lennart Granlund, do Laboratório Forense Nacional em Linköping. É sobre os crimes de Enskeda. Tão depressa? Recebemos a arma hoje de manhã e ainda não acabei a análise, mas tenho algumas informações que talvez lhe interessem. Ótimo, diga-me o que descobriu. A arma é um Colt 45 Magnum, fabricado nos Estados Unidos em 1981. Temos impressões digitais e possível ADN, mas a análise ainda vai demorar algum tempo. Também examinamos as balas com que o casal foi morto. Parecem ter sido disparadas pela arma, o que não será grande surpresa. É o que geralmente acontece quando se encontra uma arma caída nas escadas no local do crime. Estão muito fragmentadas, mas temos um pedaço que podemos usar para comparação. É extremamente provável que tenha sido esta a arma do crime. Uma arma ilegal, suponho. Tem um número de série? A arma é o mais legal possível. Pertence a um advogado, Nils Erik Bjurman, e foi comprada em 1983. Bjurman é membro do clube de tiro da polícia. Mora na Upplandsgatan, perto do Odenplan. Que raio me está a dizer? Também encontramos, como lhe disse, várias impressões digitais de pelo menos 2 pessoas. É de prever que um dos conjuntos pertence a Bjurman, uma vez que a arma não foi dada como roubada nem vendida. Mas quanto a isso, não tenho informações. Ah, por outras palavras, temos uma pista. As digitais do segundo conjunto, um polegar direito e um indicador, constam dos registros e temos uma identificação. Quem é? Uma mulher, nascida a 30 de abril de 1978. Presa por agressão física no metro em Gamlastan, em 1995. Foi nessa altura que lhe tiraram as impressões digitais. E tem um nome? Sim, chama-se Lisbeth Salander. Bublansky, também conhecido como Bolha, arqueou as sobrancelhas e anotou o nome e a data de nascimento no seu bloco de notas. Quando voltou à redação, depois do café e da fatia de pizza, Miquel Blomqvist foi diretamente para o seu gabinete e fechou a porta, dando claramente a entender que não queria ser incomodado. Ainda não tivera tempo para lidar com um monte de informação acessória ligada aos e-mails e às notas de Doug. Ia ter de sentar-se e reler o livro e os artigos de ponta a ponta, com outros olhos, tendo presente que o autor estava morto e não poderia responder às perguntas difíceis que talvez fosse preciso fazer. Tinha de tomar uma decisão quanto à publicação do livro e tinha de tentar perceber se havia no material de que dispunha Qualquer coisa que sugerisse um motivo para os crimes. Ligou o computador e começou a trabalhar. Jan Bublanski telefonou a Ekström e pô-lo ao corrente das descobertas do LFN. Ficou decidido que ele e Sonia Modig fariam uma visita ao advogado Nils Bjurman. Poderia ser para uma conversa, um interrogatório ou até uma detenção. Fast e Anderson procurariam Lisbeth Salander e pedir-lhe-iam que explicasse como tinham as suas impressões digitais e de parar a arma do crime. A visita a Bjurman não apresentava, em princípio, qualquer dificuldade. A morada constava de uma série de bases de dados oficiais: finanças, polícia, por causa da arma, e direção de viação e trânsito, entre outras, incluindo a lista telefónica. Bublanski e Sonia Modig dirigiram-se ao Odenplan e conseguiram entrar no prédio, na Upplandsgatan, aproveitando o facto de um jovem vir a sair no preciso instante em que chegavam. Tocaram à campainha do apartamento, mas ninguém respondeu. Foram até ao escritório de Bjurman, em Sankt Eriksplan, com o mesmo resultado. Talvez esteja no tribunal, sugeriu Modig. Talvez esteja num avião, a caminho do Brasil, depois de ter matado duas pessoas em Enskede, respondeu Bublanski. Modig assentiu e mirou o colega pelo canto do olho. Gostava da companhia dele. Não teria nada a opor a um flerte, não se desse o caso de ser mãe de dois filhos e terem ambos casamentos felizes. Examinaram as placas de latão nas outras portas do patamar e descobriram que os vizinhos mais próximos eram um dentista, o Dr. Norman, uma empresa chamada N Consulting e um tal Rune Håkansson, advogado. Começaram pelo advogado. Bom dia, chamo-me Sonia Modig e o meu companheiro é o inspetor Jan Bublanski. Somos da polícia e temos assuntos a tratar com Nils Erik Bjurman, o seu colega da porta ao lado. Sabe onde poderemos encontrá-lo? Håkansson abanou a cabeça. Quase não o tenho visto ultimamente. Esteve muito doente há coisa de 2 anos e desde então pode-se dizer que encerrou o escritório. A chapa continua na porta, mas só cá aparece de 2 em 2 meses ou coisa assim. Esteve muito doente, diz? Perguntou Bublanski. Não sei exatamente com quê, trabalhava imenso e de repente adoeceu. Cancro, supus eu, mal o conhecia. Sabe que tinha cancro ou pensa que tinha cancro? Insistiu Modig. Bem, não tenho certeza. Tinha uma secretária, Brit Carlson ou Nilsson ou uma coisa assim. Uma senhora já de idade. Dispensou-a e foi ela que me disse que tinha adoecido. Foi na primavera de 2003. Só voltei a vê-lo em dezembro desse ano. Parecia 10 anos mais velho, magro, de cabelos grisalhos. Tirei as minhas conclusões. Voltaram ao apartamento. Ninguém. Bublanski pegou no telemóvel e ligou para o número de telemóvel de Bjurman. Uma mensagem informou-o de que o assinante para que ligou não pode ser contatado neste momento. Por favor, volte a tentar mais tarde. Tentou o número do apartamento. Ouviram o débil toque do telefone do outro lado da porta, antes de o atendedor automático fazer clique e pedir a quem ligava que deixasse mensagem. Era 1 da tarde. Café? Preciso de um hambúrguer. No Burger King, em Odenplan, Modig comeu um Hooper e Bublanski um Veggie Burger. E depois regressaram os dois à sede da judiciária. O procurador Richard Ekström convocou uma reunião no seu gabinete para as 2 da tarde. Bublanski e Modig sentaram-se lado a lado, de costas para a parede e perto da janela. Anderson chegou 2 minutos mais tarde e sentou-se do outro lado da mesa, em frente deles. Holmberg apareceu com uma bandeja cheia de copos de papel com café. Fizeram uma breve visita à Enskede e tencionava voltar lá ao fim da tarde, depois de a equipa pericial ter terminado o seu trabalho. Onde está o Fast? Perguntou Ekström. Na assistência social. Telefonou há 5 minutos a avisar que ia chegar atrasado, respondeu Anderson. Vamos arrancar sem ele. O que é que temos? Começou Ekström sem mais preâmbulos. Apontou para Bublanski. Procuramos o Nils Bjurman, proprietário registado daquela que é provavelmente a arma do crime. Não estava em casa nem no escritório. Segundo um outro advogado vizinho dele, adoeceu há 2 anos e deixou mais ou menos de exercer. Bierman tem 56 anos e nenhum cadastro criminal, acrescentou Modig. Dedica-se sobretudo ao direito empresarial. Não tive tempo para investigar o passado dele para além disso. Mas é o proprietário da arma que foi usada em Enskede. Exato. A arma está registada e devidamente licenciada. E ele é membro do clube de tiro da polícia, confirmou Bublanski. Falei com o Gunnarsson das armas. É o presidente do clube e conhece bem o Bierman. Fez-se sócio em 1978 e foi tesoureiro de 1984 a 1992. O Gunnarsson descreve-o como sendo um excelente atirador com pistola, muito calmo e controlado, nada dado a fantasias. Um maníaco das armas? Segundo Gunnarsson, estava mais interessado na vida do clube do que no tiro propriamente dito. Gostava de competir, mas não se destacava, pelo menos como fanático por armas. Em 1983, participou no Campeonato Nacional e ficou em 13º lugar. Nos últimos 10 anos, tem praticado menos e quase só aparece para reuniões anuais e coisas assim. Tem mais algumas armas? Desde que aderiu ao clube, teve licenças para 4 armas, além do Colt, uma Beretta, uma Smith & Wesson e uma pistola de competição, fabricada pela Rapid. Estas 3 últimas foram vendidas no clube há 10 anos e as licenças transferidas para os novos proprietários. Nada de irregular por esse lado. E não fazemos a mínima ideia de onde ele possa estar. Exato. Mas só começámos a procurá-lo hoje às 10 da manhã. Pode andar a passear na Dude Garden ou ter voltado ao hospital.